7 chama agora sem travessia, 251, alterna 133, decimal 95. Confirme 1251, 1335. 1251, 1335. 1251, 3395. Uno 1168, desse mantém a 2000 pés e registro este metrô 9097, autorizado ILS X-Ray, só autorizado. 2097 autorizado X-Ray, autorizado voo 1168. Tem 358, essa notificação via chegada a mar, se mantém a 2 mil pés. Ajuste altímetro 10, 17. Com o 1968 estabilizado no IDS? 1168, 3 de mudança de marcador externo, complexo final do procedimento. Chama agora a torre, 1118 decimal lado 5. 68118 decimal, confirma? 1118 decimal 95. 95, 1968, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1968, estabilizado, trem baixo checado, meia milha do Índia Serra. 168, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 017, pouso autorizado agora, senhor, pista no 0, vento de 120 graus com 09 nós, gol 1168. Teve pouso no 0, gol 1168. Pista via chegada, Mário, da 358. Afirma, a diminuição de velocidade está desconsiderada, não cancelada, não... 68, nós somos 3-4, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo, frequência 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, boa noite, 1, 1, 1, 8. Boa noite, prossegue Alfa Juliette, posição 06, Pátio 1. Romeo, meu pra vós, patrocínio. Gente, Romeo pra vós, cara, agora de copa. Papá Romeo, Romeo Bravo Oscar, autorizado Sierra November, Bravo Hotel, Barreiras, nível 400. Decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, na subida Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Gulfi, Bravo, Uniforme, Cogibo, após DCT, conforme a rota. Acione no transponder 5445, controle Salvador, 120, decimal 8. Descende now 3,000 feet. 3,000 feet. Gente, o meu Bravo Oscar chama a em 1,18 por sinal 95, ajuste ao time 1,0,7 para acionamento táxi. Alfa 10 estabilizado, controle, campo 3858. Passador, completo final, chame tu, na frequência. 118, decimal 95. 3895, campo 3858. Boa noite. Boa noite, está 3858, 10758, 10 pista estabilizada. 3858, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 017, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós, TAM 3858. Ele pousa no 10, TAM 3858, o vento confirmado? Vento 120 graus, 09 nós. Pronto. Descended 2,000 feet, it's an SL 1017, clear, final approach, one way 10, RX X-ray, one way 10. Roger, clear the door, thank you, NH 1017, and clear for ILX X-ray, runway 10, Europa, Zero. transporte 5 aprovado, chama então pro táxi, o meu Bravo Oscar. 05 bordo copiado. 3858, no solo 48, libera pista próxima interseção à direita, chame solo 121, décima 1. Próxima direita, 211, 3858, obrigado. Autorizado, Alfa GS, posição 0271. Alfa GS, posição 0271, 3251. Complete approach and contact now tower 118.905. 118.905, thank you very much. Luna 096, desce mantendo os motéis, via chegada à área, ajuste de altímetro 9097, acende a indicação, cancelado e restrição de velocidade na chegada. Tuning a heaven site on final, connection 0017. Continue your approach, report when you have landing gear down and left and runway sight or up to 081. Oi, Carlos, continue approach, or up to 081. Can you confirm, do you have landing gear down and locked runway sight? No, no, no, runway sight, landing gear down and locked, Europa 081. Europa 081, you clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 0 east knots. Clear to runway 081, thank you. Bravo Oscar, táxi aprovado, chame interseção. Autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, o meu Bravo Oscar. 0081 on the ground at 5-4, vacate the next intersection to your right. Call ground frequency 1-1-1, arrow for 081. Next intersection to the right and contact ground 1-1-9, arrow for 081, goodbye. 0081, 1-1-1, sir. 1-1-1, begin. Bravo Oscar, autorizado a decolar pistão 7, vento 1-2-0 graus com 09 nós. Taxi vai Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, aero for 081. Oscar, decolado 5-6, chame controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, grato, Romeu Bravo Oscar. Dois Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, com pátio radar na decolagem, sube, mantendo de voo 400, via saída a mão. Só mantém 400, via saída a mão, Romeu Bravo Oscar, Romeu Bravo Oscar. Educação via chegada Mari, décima 0050. Ajuste ao altímetro 0097, cancelada a restrição de velocidade. Romeo para baixo. Tem Romeo para baixo. Vem para o controle. Romeo para baixo. É, quanto está frio para o destino? Agora a transferência, voo inicialmente Cogbu. Cogbu está presente aguardando o Romeo para baixo. Não autorizado, manter pressa da chegada, nós temos tráfego na decolagem. O meu bravo ótico chama agora o centro de Recife, no 2185, alterna 12545. Zero, Mother Ground, go ahead. Yes, we have requested police upon arrival, and because we have a passenger, aggressive passenger, and we requested police, but no, they are not here right now. Copy that. Did you say request the police there? Yeah, we request the police because we have an aggressive passenger. We didn't receive that information. We're going to contact the Israeli people right now, sir. Just a moment. Thank you. 09, chama a torre 19895. 19895, mesma vez. Como 096, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 017, pouso autorizado, pista no 0, verso de 120 graus, com 099, vamos 096. Autorizado 2003, reporte localizador, ajuste no 017. Espera, 2003, descendo, reportar localizador. 3662. I already requested the police there with you three infrared, sir. They might be coming. The police, they are already arrived. They are on board. Thank you, Rafael. Thank you, sir. via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07. Proteja no zero, sua identificação via mar e desce para 2000 pés, ajuste no 098. Sim, cópia. Tá, é o Lê da Mônica, vou fazer a bateria. Deixa na torre 1895. 95, ó. Salvador, boa noite, é o TAM 3662, mas está travado no zero. 3662, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 018. 08 de pouso na 1030, 3662. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota cruzo número 0, Taubaté. Decolagem pistola 0, primeira curva à direita, saída da El e da transição Mótica, transponder 5443, controle Salvador 120 do sinal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, viajou pelo Zulu 10 até Taubaté. Decolagem 10 para a direita da El e da Mótica. 5443, 208, 2043. 2043, correto, cotejamento, e pode quando pronto estiver. Cheio de bolo 043. 2 no solo zona 6, libera pista próxima interseção à direita. Chame solo frequência 1, 2, 1, decimal 1. Próxima direita, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 6, 2. Então, 3662, taxi Alfa, reporte 82 Juliette. Alfa, reporte 82 Juliette, na 3662. Posicionamento 2043, portão 6. 2043, aguarde a passagem do Airbus da retaguarda após iniciar o reporte ataque. Encha após o Airbus, sai autorizado com o 2043. C3662, ingresso Juliette, portão 08. Juliette para 08, 3662.